ideia louco pela saída. Porta trancada sem chave. Vejo uma muralha, um pensamento tolo, um sentimento que esconde. Tenho que voar alto como uma águia. Preciso me libertar. Tenho que sentir meu coração pulsando. O amor primeiro buscar. Tenho que mostrar que ninguém é sozinho. Basta achar a ponte estreita até o meu coração. Deixa-o seguir, que as águas serão tranquilas. É bom poder confiar. O fluxo da bondade correndo em tuas veias. E tudo então mudar. Todo ódio lançar para fora do ninho. O importante é amar. Não falar de ninguém. O perdão é divino. Quem somos nós pra julgar? Tenho que mostrar que sonhar é preciso. E caminhar na ponte estreita rumo ao meu coração. Preciso me libertar. Tenho que sentir meu coração pulsando. O amor primeiro buscar. Tenho que mostrar que sonhar é preciso. E caminhar na ponte estreita rumo ao meu coração.